Muito bom dia, estamos à conversa com Daniel Costa, presidente da Etoliva, também da Etoliva. Arranca um novo ano letivo, o que é que se pode esperar deste novo ano letivo? Bom dia a todas e a todos. Felizmente acho que arrancamos o ano letivo com as condições que se esperam de normalidade. Os últimos dois anos letivos, como sabem, por força da pandemia foram anos atípicos. Este ano, felizmente, arrancámos com a normalidade desejável, atingimos todos os objetivos que tínhamos em termos daquilo que era a captação de novos alunos. Estamos com cerca de 90 novos alunos entre Oliveira do Hospital e Tábua, 5 turmas de ensino profissional, com 7 novos cursos profissionais. Portanto, aquilo que esperamos é que seja mais um ano de sucesso para a Etoliva. Desejar, obviamente, a todos os novos alunos que entram um bom percurso escolar, é isso que nós queremos, também aos encarregados de educação e obviamente àqueles que vão regressar às aulas, os alunos do segundo e terceiro ano que continuam o seu percurso na Etoliva, com um ano que nós esperamos que seja um ano com ainda mais atividades, um ano com ainda mais dinâmica. Temos uma série de projetos e também em termos de condições temos estado a apostar bastante na melhoria, na modernização tecnológica, na modernização informática. Voltámos este ano iremos entregar durante este mês de setembro o nosso EptoKit, que inclui um PC para todos os novos alunos, uma forma também de eles terem um instrumento tecnológico, informático de trabalho, e é para todos. Portanto, todos têm as mesmas condições e igualdade de oportunidades, assim como outros equipamentos tecnológicos que lhes entregamos. E, portanto, acho que temos reunidas todas as condições para ter mais um ano de sucesso na Etoliva. Eu disse então que são 90 novos alunos, isto distribuído por Tábua e Oliveira do Hospital. Como é que será a distribuição? Nós em Oliveira do Hospital temos 65 novos alunos, em Tábua 25. Atingimos este ano em Tábua o número de alunos maior que tínhamos atingido desde que estou na direção da escola. Em Oliveira do Hospital mantivemos mais ou menos o número de alunos que temos tido nos últimos anos. Isso aprende-se, se calhar, com o facto da nova instalação, o Cultiva? Também, penso que também terá ajudado. Aliás, nós já vamos iniciar um ano ativo em Tábua nas novas instalações, portanto, instalações construídas de raiz para a escola profissional, com todas as condições de ensino atuais, modernas, tecnológicas. Também temos uma sala high-tech, temos várias salas práticas, portanto, um espaço totalmente construído e enquadrado naquilo que é o ensino da Etoliva. Portanto, certamente que também é mais uma motivação para os alunos encontrarem um espaço diferente. Mas aqui em Oliveira também fizemos melhorias ao nível das. Temos duas salas modernas, a nossa sala high-tech, a nossa sala de media design. Também fizemos um conjunto de melhorias nos equipamentos, a nível de material didático, e portanto penso que quer em Oliveira, quer em Tábua, temos todas as condições para que os alunos tenham um bom ano e que tenham as condições de ensino que são o nosso desígnio de qualidade e rigor e excelência de ensino profissional na escola Etoliva. E que cursos é que arrancam neste novo ano letivo? Este ano temos 7 novos cursos profissionais, portanto temos a mecatrónica automóvel, um curso, uma turma de mecatrónica automóvel. Mantivemos também o turismo, desporto, design, um curso da área de informática, e em Tábua temos saúde e multimédia, que este ano pela primeira vez conseguimos abrir em Tábua o curso de multimédia, portanto teremos este ano duas turmas a funcionar em Tábua. Portanto, 90 novos alunos, mas ao todo, neste arranque do ano letivo, quantos alunos é que conta a Etoliva? A Etoliva contará com cerca de 280 alunos nos três anos. Muito bem. No que diz respeito ao ensino superior, também agora a Petaliva também consegue colocar alunos no ensino superior. Tem ideia deste ano letivo quantos alunos entraram? Sim, nós temos, pela expectativa que temos, e estamos a falar dos últimos dados que tivemos do final do mês de agosto, em termos daquilo que foram as intenções de candidatura, estávamos com cerca de 22% dos alunos que terminaram o curso, que manifestaram a intenção e que se candidataram a cursos de ensino superior. É provável que este número possa vir a aumentar, porque agora também há a segunda fase e há toda uma série de novos aos testes, que também são uma oportunidade para os alunos, portanto, pensaremos manter a nossa média, que anda à volta dos 25% de alunos que saem, terminam o curso e que depois vão para o ensino superior. E depois também há aqui uma realidade que tem a ver com a realidade nacional e também local, que é a falta de mão de obra que existe em várias áreas, e posso-vos dizer que nós temos recebido dezenas de pedidos de promotores, empresas que são promotoras de Petaliva, outras empresas até que não sendo promotoras nos contactam, a pedir técnicos especializados para irem para o mercado de trabalho. Portanto, tem havido uma grande procura de mão de obra. Atiste na taxa de empregabilidade, um aluno que sai de Petaliva tem tido sucesso logo após que sai? Sim, é assim, é o que eu costumo dizer, os alunos só não trabalham na área se não quiserem, porque em todas as áreas tem havido pedidos e solicitações e ofertas de emprego, portanto, querendo aproveitar a oportunidade, os alunos têm essa oportunidade, obviamente depois também depende das empresas e das condições, mas nós também temos um gabinete de inserção na vida ativa que vai fazendo esta ponte entre aquilo que são os pedidos e depois fazer chegar aos alunos e até ex-alunos que temos na nossa base de dados, para que possam depois escolher e ser contactados para ofertas de emprego. Mas dar esta nota de que realmente tem havido uma grande procura de técnicos especializados nas Isto mais variadas áreas. Isto mais uma vez reforça a ideia de que o ensino profissional não é só para quem não quer fazer o ensino regular nem escapar aos exames nacionais. Claro que não, aliás, eu acho que há trabalho que a Petaliva tem feito no território, tem sido esse, desmistificar essa ideia de que o ensino profissional era para aqueles alunos que não queriam seguir outra via de estudos. Pelo contrário, aliás, se calhar estamos a falar de que 90 a 95% dos novos alunos que entraram são alunos que vêm diretamente do nono ano, portanto, com um percurso regular, alunos com boas, com um percurso do nono ano, que saíram com excelentes notas e que decidiram ir para o ensino profissional. Portanto, e acho também que a prova disso é que eles conseguem entrar no ensino superior. Exatamente. Portanto, esta ideia acho que está-se a esbater e bem, e também tem sido feito esse trabalho a nível do próprio sistema educativo nacional, que é valorizar o ensino profissional como sendo uma alternativa, uma outra alternativa, uma outra opção que os alunos têm de ensino secundário, que lhes dá aquilo que eu costumo dizer que é o melhor dos dois mundos, que é poderem ter uma especialização técnica na área que escolhem, numa das áreas de formação que escolhem, ou então, se quiserem ir para o ensino superior, terem essa capacidade e terem essas competências. Depois também há aqui uma coisa que é curiosa, que o que nos dizem muitos dos nossos alunos é que quando vão para o ensino superior, tudo aquilo que é que são as áreas mais práticas dos cursos superiores, são áreas que, em termos de preparação, os alunos vão muito bem preparados. A Petaliva prima-se muito pela prática também. Exatamente. E, portanto, eles já levam esse background de conhecimento e para eles é mais fácil ingressarem depois em cursos da área, porque já vão com uma preparação, com competências, com experiências que lhes permitem depois também facilitar aquilo que é depois o próprio ensino superior. Portanto, acho que é uma aposta certa, mas, tal como digo, eu acho que temos que trabalhar sempre nestas duas vertentes. Mercado de trabalho, empregabilidade, preparar bem os alunos, porque nem todos têm que ser doutores, nem engenheiros, nem professores, porque precisamos de pessoas com especialização técnica em várias áreas, e aqueles que realmente querem seguir o ensino superior. Também têm na Petaliva uma escola que os prepara para poderem seguir esse percurso. E os tempos vão passando também, estamos numa era completamente quase digital. A Aptoliva tem também apostado muito, o Aptokit é prova disso, mas também em salas com muita tecnologia, e certamente que para o futuro estes alunos estarão mais preparados para o que aí vem. Esperemos que sim, o objetivo é esse. Aliás, ficou provado com a pandemia, estes 2 anos de pandemia, que o facto de nós nos termos antecipado em oferecer a cada aluno um tablet, em termos plataformas digitais, em termos do ensino, em termos de metodologias, já diferente, aquela readaptação que teve que haver para o ensino à distância, novas metodologias de ensino, nós conseguimos ultrapassar com mais facilidade esses desafios, e as coisas correram muito bem. Agora que retomamos ao ensino presencial, obviamente que as salas tecnológicas têm um manancial de recursos tecnológicos, didáticos, que eu acho que os alunos podem explorar. Comprámos também agora, por exemplo, um simulador de gaming, que não é apenas um equipamento de diversão, é também um equipamento didático. Temos nas próprias salas temos um conjunto de mobiliário dinâmico, modular, em que os alunos têm diferentes contextos de trabalho. Portanto, temos uma escola que se está a adaptar àquilo que será o futuro do ensino, o futuro da educação. Portanto, esse também é o nosso signo, o signo 3030, que é basicamente, durante esta década, prepararmos aquilo que será o futuro do ensino. E temos aqui também algo que é, agora no âmbito dos centros tecnológicos especializados, a Aptoliva também fez uma candidatura, que esperemos obviamente ter bons resultados, e que poderá ser realmente um salto enorme em termos de modernização de instalações e modernização de equipamentos. Até porque a ministra Ana Brunhosa esteve cá há pouco tempo e defendeu umas novas instalações para a Aptoliva. Exatamente. Novas instalações ou a modernização também do existente. Nós também temos que ter noção dos tempos que temos, e que obviamente há que ter aqui um equilíbrio entre aquilo que nós podemos ter e aquilo que gostaríamos, que seria o ideal. Eu acho que nós hoje em dia temos ali as nossas instalações, são suficientes em termos daquilo que é o espaço e daquilo que são as condições. Agora, para termos umas condições ideais e as condições que nós gostaríamos de ter para oferecer aos alunos, obviamente que temos que fazer uma ampliação das instalações, temos de ter instalações mais modernas, e portanto estamos a trabalhar nesse desígnio, e portanto, por via dos fundos comunitários, esperamos chegar lá, havendo sempre este equilíbrio entre aquilo que é a questão financeira e aquilo que são as nossas necessidades. Mas apostaremos, obviamente, em ter instalações modernas, tecnológicas, para que os alunos possam, obviamente, sair ainda mais bem preparados, e sobretudo, que eles possam ter um ambiente de ensino e um ambiente de aprendizagem que os motive, e que sejam alunos felizes numa escola que nós pretendemos seja uma escola feliz.